entrou na roda, tocando seu violão, bam, bam, bam. Vem de lá, seu delegado, que o pai Francisco vai pra prisão. Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Entrou na roda, tocando seu violão, bam, bam, bam. Vem de lá, seu delegado, que o pai Francisco vai pra prisão. Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado.